jeito, cada vez mais sem respeito, e vive fazendo folia. Sem serventia, tipo à toa e bagaceira, vive fazendo besteira, e com ele sendo abobrinha. Encontrei ele numa dança bagualada, com a sua namorada, por apelido Bolinha. Encontrei ele numa dança bagualada, com a sua namorada, por apelido Bolinha. Cuspido, já deu-lhe um nó no vestido e começou a complicar. Parou na porta de revólver e de facão, tava cheia de razão, não deixava o Tico entrar. Pensei comigo, eu vou terminar com essa briga, que eu sou da moda antiga e covardia eu não aguento. Disse pra ela, senhora, se acalme um pouco, e num jeitão meio de louco eu botei o Tico pra dentro. Disse pra ela, senhora, se acalme um pouco, e num jeitão meio de louco eu botei o Tico pra dentro. E o segurança, que é tipo provalecido, chamou o Tico decidido e perguntou se não gostou. Dá-lhe um pouquinho, ele veio lá da cozinha, meteu a mão na bolinha, o Tico se alevantou. Se discutiram, os dois teimosos e bicudos, saíram quebrando tudo numa bagunça formada. Os três brigando e rolando sem atrapalha, a bolinha dava detalhe e o Tico decabeçado. Os três brigando e rolando sem atrapalha, a bolinha dava detalhe e o Tico decabeçado. Salão diz, hoje eu vou ter quebrar o bico. Num tiroteio, declare apoio na sala. Não é que pega uma bala bem na cabeça do Tico. Ele morreu e fumo velar lá em Osório. Fiquei junto no velório até que chegasse o fim. E a noiva dele amanheceu se clamando e me pediu meia chorando, enterra o Tico pra mim. E a noiva dele amanheceu se clamando e me pediu meia chorando, enterra o Tico pra mim. Não é levando que eu vim até aconselhando, fedorento velho. Mas já que a tua noiva é bonita, eu vou enterrar pra ela. E aí eu tava lidando pra enterrar, chegou um sujeito me pedindo se eu não queria uma ajuda. Não, senhor, deixa que eu enterro solito, tia. Sai daqui, ô xarope, deixa pra mim.